097, decolagem autorizada pista aviária, vento 20 graus, 5 nós. Já chegou, mantendo a pena do vento da 10, não interfere com sua decolagem. Zona 344, sendo identificação, chegada para o médio não autorizado, desça para o nível de voo 050, altímetro no 07. Para 050, chama médio 1017, com 344. Papa Romeu, Papa Golf, voo direto Luna, desça sem restrições para 2000 pés, altímetro no 07. Autorizado a final do procedimento e aliás, exterior da pista no 0, reporta estabilizado. Altura 2000, reporta estabilizado, Papa Golf. Pista autorizado tocar RMC, pista 97, vento 210 graus, 4 nós. Autorizado tocar RMC 97, 90 graus, com isso. Salvador, 3197, boa. 3197, contato radar, se for para o nível de voo 340, via sedução do ônibus. Via Sambu 1, 340, autorizado. Sempre possível, hoje, Doblo. Foi lindo. E a freada positiva. Eu acho que o Isco tocou RMT aos 29, autorizado curvar à esquerda, circuito padrão, reporte girando base. Autorizado curvar à esquerda, reportará girando base, também é o seu Isco. Então vai fazer desvio aqui, tá, 397. Que milha por aí, por quantas milhas? Aproximadamente umas 800 milhas aí. Proa 215. Gente. Zona 97, voe direto do Dóquilo e suba e mantenha o nível de voo 320, restrito correção, pelo centro restrito. Positivo, restrito 320, proa de Dóquilo, 397. tirar base, o November Alaska Whiskey. Reporte Nacional da 1-0. Não, você. Autorizado de tirar base, reportará na final da 1-7, November Alaska Whiskey. Bravo Kilo Índio, ciente da pista livre. Uma boa noite, o estacionário 73. Localizador 1-0, Papa Golf. Papa Golf, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 1-8-95, Papa Golf. Boa noite, Papa Romeo, Papa Golf estabilizou, localizador 1-0. Papa Golf, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, pista 1-0, ajuste 1-0. Aguardando, Papa Golf. Liberar as pistas, autorizado a tocar, remeter pista 97, vento 200 graus, 4 nós. Autorizado a tocar, remeter, dá pra ver o Elfo Whisky. No 344, desça sem restrições para 2.000 pés, altímetro no 097, autorizado o final do procedimento ILS XR da pista 1-0, reposta estabilizada. Sem restrições para 2.000 pés, autorizado LSX 1-0, 1017, 344. November Alaska Whiskey, tocou em MT 135, prova do farol, reporta visual com tráfego nacional da 1-0. A prova do farol de Itapuã, reporta visual com tráfego na 1-0, November Alaska Whiskey. Papá Golf, avistado, foi autorizado pista 1-0, vento 2-0 graus, 4 nós. A direita, o tráfego com a prova do farol de Itapuã não interfere com o posto. Livre pouso 1-0, ciente, November Alaska Whiskey, Papá Golf. Faz o pouso para o pátio, é o 5? Quero avistar. Gente. Lembrando que está avisado com tráfego. Lembrando as quiches que cruza o final da 1-0, a retaguarda do tráfego na final da 1-0 e reporte para girar base direita, pista 1-7, Lembrando as quiches. Cruza o final da 1-0 na retaguarda, reporte para girar base 1-7, pouso completo, Lembrando as quiches. Gente, o pátio é bata, né? Afirmo. Léo? Afirmo. Rafa. Confirme. Rafa. autorizado ali a manter pista no zero. Bem, mantém. Passagem da base curta no 7 de novembro, Oscar. Autorizado, base pela direita, autorizado, base pela direita, reportaria final no 7 de novembro, Oscar. Tá, Golf, é solo 38, direito 121 no lado. Alinhada e colagem autorizada, pista no 0, vento 200 graus, 4 9. Alinhada e Solo 344, confirmo estabilizado. Localizador afirmo, 344. Gente, completa o procedimento do chamador Salvador, frequência 98, decimal 95. Positivo, 2295, voo 344. Salvador, boa noite, voo 344. Continua aproximação, ajuste no 0 no 7. Continua aproximação, no 0 no 7, 344. Você levou na coisa de pelo? Xalé, Léo, 3 na 3, identificação lá em Ponce e deixa 4 mil pés, a gente vê o time pelo 0 no 7. 4.017 Ponce. Livre, pode pista no 0, com 344. Chanel 6310, contato Renan da Colares, da via Puca para nível de voo 350, passando 2010, voejamos. Ok, então 350 via, ao passar 2000, voejamos, 6310. Solas 4 e 2, libera a direita e chama o solo 2 e 1, decimal 9. Esperando a última, solo 219983. Eu sigo o sinal 6303. Está liberando a velocidade de bolsa, por gentileza? Está cancelado as restrições. O sinal 6303. Obrigado, 6303. Na 6310, chame Recife, 1245, caso negativo no 26.85. Ok, 2545, alterna 2685, obrigado, boa noite, 6310. Pode voar, dona, ou 6310? Chame a 6310, voe Duna, desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento, ele é essa que foi pista no zero, reposto estabilizado. Dona 2000, cliente, cortará 6310. 638, no 5.0, pronto. Sobre no 5, boa noite. Autorizado, aliás, decolar pistola 0, vento 180 graus, 049, ajuste no 0 no 7. Decolar na 10, 638, 15. Já visual, 6313. Chama 6313, completo o procedimento, chame torre 18, decimal 95. Já. Gente, hoje na minha torre 3, tráfego avistado, continua aproximação, vamos até ingressar para a decolagem imediata, pistão 0, vento 190 graus, 049, altíssimo 0 no 7. Gente, vai a 3, checa o trem, vento 190 graus, 049, ajuste 07, pouso autorizado. Repouso, 6303. 3, 8 no 5, W5, 4, chama o controle agora, frequência 119, decimal 80. 98, bom. Sr. Salvador, boa noite, tá 3, 8 no 5, salvo 1. Então, 3895, boa noite, contato Hernando Decolagem, suba e mantenha nível de voo 340, passando 2000 pés, direto, Leda. Os 2000 direto, Leda, sala 4298, boa noite, essa identificação, desse nível de voo 050, voo direto, Duna. 050, na frente, Duna, 4298. Rodrigo Salvador, boa noite, azul 2782, mantém 170, referência. Azul 2782, boa noite, essa identificação, voo direto TAP e reporte em idade descida. TAP, reporte em idade descida, obrigado. Salvador, uma boa noite, Gol 1-0 na linha, próximo ponto de espera da 1-0, pronto. 1-0-9-6, boa noite, pista 1-0, autorizado Leandro Eclar, vento 1-9-0 graus, 049, ajuste 0-7. Livre a linhagem Eclar, pista 1-0, Gol 3815, posso falar de coordenar a morte, não confesso? 3815, aguarde. Tá. Submantenha nível de voo 320, veio direto para o Mótiva. 320 para o de Mótiva, muito obrigado, 320. Chama controle 120 decimal 80. Chama controle 12080, Gol 1096, boa noite. Coxa 119, 11980. 1980, Gol 1096. 060. Controle Salvador, uma boa noite, Gol 1096, decolado na Bombo, Froti. Precisando 2.200 pés. Boa noite, contato radar na decolagem. Se mantém em nível de voo 370. Autorizado voar direto para o Momo. Sobe e mantém o 370. Autorizado voar direto para o Momo. Possibilidade de coordenar Proje Froti para o Gol 1096? O 1096 não será possível voar na Proje Froti devido à aeronave prosseguindo no perfil da chegada a Bonfi. Voe na proa de código. Voa código, voo 1096. Chame centro Recife na frequência 128 decimal 35, caso negativo 123 decimal 8. 2835238 para nós, Azul 4298, deixa 2 mil pés autorizado final do procedimento e ele é se obstruído. A pistola 0 em forma estabilizada. Autorizado 2000, autorizado ILS, reporte estabilizado com ajuste em 10. 0097. Confirmando no 097 o ajuste. Afirma que hoje 4298. Reporte estabilizado. Ajuda em 78, 2, 10, 3, 1000, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Salvador, boa noite, tá 3305, centro da Yankee. 3305, sem identificação, desça para nível de voo 050 via chegada Bomed. Uniforme com o número 3 na aproximação. Arquivo 150, Bomed 1, tá 3305. Runa 096, chame Recife, 125 decimal 4 e 5, caso negativo, Runa 26 decimal 8 e 5. 2545, Altana 2685, voo no 096. 3305, vou ir direto Dona. Dona, tá 3305. Azul 4298, complete sinal 16, chame torre 1 na 8, decimal 95, bem curva. 1895, azul 4298, obrigado. Azul 2782, deixa 2 mil pés, autorizado o sinal do procedimento, ele é sexuído, só não vai informar estabilizado. 2 mil, autorizado o procedimento, com a maré estabilizada, 782. Salvador Azul 4298 passando Simbra, estabilizado. Silva 2, tráfego avistado, checa o trem, vento 180 graus, 049, ajuste no 0, no 7, pouso autorizado. Livre pouso, pista 10, ajuste no 0, no 7, Azul 4298. E o 5974, boa noite, acione identificação, vista 4 mil pés, via chegada Bonfi, aí você já te meteu no 07. Primeiro ativo, eu tive um gol nessa 4 mil, via chegada Bonfi, aqui eu estou 10, 10, uma possibilidade de um quarto, pelo. E o 5974, autorizado, voar direto pelo. Um 3305, reutilizado descida para 3 mil pés hoje, seja o time de 1907. 3 mil pés, 1017, está 3305. Papatango Lima, hotel, aprova o táxi, vai a runway 17, come line up and ready for takeoff. Clear taxi, estabilizado 2782. Azul 2782, completo final do procedimento. Chame torre 1 no 8 decimal 95, bom pouso. 95, obrigado, boa noite. Aí, Salvador, boa noite. Azul 2782, estabilizado no custo localizador. Na parte de cima, baixar travado, Azul 2782. Estou com o Mitsubishi transportando enfermo, alinhando a pista no 7, provavelmente o tráfego decolará. Com na pista auxiliar, mantendo o setor sul do campo, ok? Excelente, então vou iniciar a redução. 4298, nós falamos 3121 no Leste Malásia. 219, obrigado. Eu lhe mandei até o Rebel for takeoff immediately. For takeoff, runway 17, wind is 170 degrees, 04 knots, after takeoff, maintain head at 2, 3,000 feet. 3,000 feet. TAM 3305, dista 2000 pés, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Escola 2000, autorizado, final do ILS X-Ray, da 90, vai chamar estabilizado, TAM 3305. Desde a aproximação de tudo zero, mantendo por até 3000 pés, todo autorizado. Exato, estabilizado. Fatam Lima, TAM 3305, contact now Salvador Coast Control 119-80, maintaining head into 3,000 feet. Maintain runway head into 3,000 feet, then contact Salvador Flight 119-80, Lima Hotel down. Control, good evening, Papatango Lima Hotel Hotel. Papatango Lima Hotel Hotel, contratarão a decolagem, mantenha a repetida decolagem até 3.000 pés após pesquisa na perda de lotar. You maintain 3,000 feet and then via Lupa Lima Hotel Hotel. Auto control, just for information, Lima Hotel Hotel is in air ambulance to, and if possible, fly direct to Fortaleza. Stand by coordination, Lima Hotel Hotel. Standing by, Lima Hotel Hotel. Lima Hotel Hotel, fly heading Abuco and climbing at level 150. Fly to Abuco and climb to flight level 150, Lima Hotel Hotel. Patrulhe, boa noite, voo 1970. 1970, sem identificação, desse nível de voo 050, voo direto Duna. Opa, Duna direto, muito obrigado. Descendo para o 50. 15974, desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pistola 0, reporte estabilizado. Vamos tirar passar a Duna acima de 2000, ok? Excelente, 15974. Obrigado. Salve 21, desce uma nova. Direita VS, salve 219, 27782. Está 3305 no localizador, pista vista. Pronto, 3305, completo o procedimento. Chame o torre 198, 1895, bom pouso. 1895, ó. Salvador, Rio Salvador, boa noite, então 3305, Estrela 90. 3305, boa noite, avistado, check trem de pouso, vento 180 graus, 049, ajuste 07, pouso autorizado. Pouso autorizado, vai ser travado, então 3305. Cinco, sola os 22, direita 1921, decimal 9. Direita sola 219, tá? 3305. ILS, Rio 5974. Rio 5974, completo, nada. Procedimento, chame torre 1 no 8, decimal 9, Chico Bombosa. O cliente vai completar, chama da torre 18, 95. Salvador, muito boa noite, Rio 159, 74 final, grau do zero, baixado e travado, visual. Noite, Rio 5974, tráfego avistado, trem checado, vento 170 graus, 049, ajuste no 07, pouso autorizado. Centro livre, pouso não do zero, Rio 5974. Graças. Boa, quanto espera da 10 para decolar? 973, boa noite, mantenha o ponto de espera, 737, correção, 727, Rio, final, já com todos autorizados. Boa, visual coronavírus na final, mantenha o ponto de espera, o voo 973. Então, visual com tráfego, observa a passagem do tráfego após a passagem autorizada, aliás, mantém. Positivo, após a passagem, ele mantém 10, voo 973. Salvador, boa noite, voo 1046. Voo 1046, chame Salvador, 119, décima 8. 1198. Salvador, voo 1046, informação de Yankee, boa noite. Voo 1046, boa noite, estou em identificação, desça e mantenha nível de voo 160 via chegada Bonf. Voo 160 via Bonf, voo 1046. Show. Show, Lima Hotel, Hotel, go ahead. Turn right, heading 030. Turn right, heading 030, Lima Hotel, Hotel. Your limit is 7 minutes in the heading. You maintain 7 minutes in the heading, Lima Hotel, Hotel.